ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora, essa segunda-feira, dia 17 de março, e nós vamos tratar hoje do programa Mais Médicos. Você sabe que o programa Mais Médicos, você tem acompanhado isso pela mídia, ele sofre ataques, já sofreu ataques mais violentos no início, agora ainda sofre ataques, ainda sofre muitas acusações e até de médicos cubanos que estão indo embora, vêm para cá e daqui se mandam para outros lugares. Tem até deputado federal envolvido em conceder proteção política a médicos cubanos que querem deixar o programa Mais Médicos. Bom, sempre aqui no Tema Livre, que médicos vêm aqui, o último inclusive foi com o vice-presidente do CREMERJ, do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro, que foi o mais, falou sobre o programa Mais Médicos, contra, evidentemente, o programa Mais Médicos, como todos os seus colegas, mas com a ressalva de que o que importava no Brasil era desenvolver o programa de saúde da família e não trazer o Mais Médicos. E é verdade, já tinha um programa de saúde da família, tem o programa de saúde da família, mas interessante que ele seja aprofundado do que criar outros programas. Mas a gente tem ouvido só um lado da história, por isso hoje o Tema Livre traz aqui dois médicos, o João Marcelo, que é brasileiro, nasceu no Maranhão, e a Sandra Rodas, que é equatoriana, ambos vieram de Cuba, são formados em Havana, e vieram pelo programa Mais Médicos, estão trabalhando aqui no Rio de Janeiro e trabalhando na área de Duque de Caxias. Ele está no Parque Felicidade e ela na Vila São Luís, que são duas comunidades precariamente atendidas por, não só por saúde, como por outros serviços básicos, essenciais. Eu gostaria de abrir o programa com a Sandra, porque é estrangeira, porque é mulher e porque nós estamos em maioria aqui. Vamos dar a voz a você, Sandra. Bom dia, eu queria que você fizesse um resumo para o nosso ouvinte de por que que você entrou para os médicos. Bom dia. Obrigada pelo espaço. Bom, vir para o programa Mais Médicos foi não só uma oportunidade de trabalho, foi uma oportunidade de interagir com as pessoas que precisavam de atendimento médico. Foi uma oportunidade para conhecer pessoas de outro lugar. Foi uma oportunidade que me garante ser uma profissional em todos os aspectos. Conseguir cumprir uma meta, um sonho, que como médico, como pessoa, me formei durante toda a vida, me propus durante toda a vida, que foi ajudar as pessoas. Então, esse é um dos objetivos. Essas motivações iniciais. Essas são as motivações. O que as pessoas podem perguntar também é o seguinte: ué, por que é que você não foi, então, trabalhar no seu país, no Equador, que é também um país pobre, um país de terceiro mundo, um país como o Brasil? Bom, durante o tempo que estudei medicina, que eu me formei em Cuba, como já tínhamos mencionado, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas deste país. Me formei com muitos meninos e meninas brasileiras. E depois de fazer um análise, o meu país, como você disse, é um país que está em via de desarrollo, mas é um país muito menor e que neste momento se encontra muito melhor no sentido de a quantidade de médicos para a população. Que não acontece em Brasil, quando surgiu o programa Mais Médicos, que a maioria de nós ficamos sabendo do programa, já tínhamos conhecimento de que o Brasil era tão grande que a quantidade de médicos que tinham neste país era insuficiente. E eu me di conta depois quando eu cheguei aqui que realmente não é suficiente a quantidade de médicos que vocês têm formados aqui no Brasil para a quantidade de população e a demanda que eles têm. É, a verdade é que no Brasil você tem uma concentração muito grande de profissionais, não só médicos, profissionais da área da saúde, nas regiões mais ricas e nas cidades mais populosas, né? E esse pessoal mesmo, você vê que você está no Rio de Janeiro, mas num bairro, aliás, você está no Rio de Janeiro, mas numa cidade que é Duque de Caxias, onde não é muito atraente para médicos, não exerce muita atração. É. Vou passar a palavra então para o João Marcelo. João, quer dizer que os brasileiros como você, que estavam lá em Havana, ficavam doutrinando os colegas sul-americanos para virem para o Brasil? Como é que é essa história? Bom dia a todos, primeiramente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando não somente do programa Mais Médicos, senão que está falando de saúde pública, está falando de SUS. Para mim é sempre um prazer muito grande, porque durante a minha formação médica em Cuba, a gente vê a necessidade, né, que existe no nosso país. Porque é inevitável a comparação, né? Em Cuba, eles, como é garantido 100% do atendimento, desde a prevenção até a reabilitação, é inevitável a comparação, né? Então, a gente vê que aqui no Brasil, por muitos anos, o investimento, a política de saúde pública estava caminhando para o lado contrário, né? Investindo em planos de saúde, em atendimento privado, em equipamentos de alto custo, enfim. E agora, aparecendo, né, o programa Mais Médicos, ele não aparece à toa, ele é uma resposta, eu acho, do Ministério da Saúde em relação à necessidade da população, né, a necessidade das pessoas que hoje estão praticamente abandonadas quando se trata de saúde. E então, estando em Cuba, a gente sempre, entre os colegas, os companheiros, a gente sempre discutiu muito saúde pública do Brasil, de Cuba e de outros países da América Latina, que esse, enfim, é um dos grandes benefícios de estudar lá, que a gente tem referências do mundo inteiro, principalmente da América Latina, de companheiros que estudaram conosco. E a gente chega à conclusão de que o Brasil estava mesmo caminhando no caminho contrário e o programa Mais Médicos apareceu para tentar dar um horizonte, uma esperança a mais para o Sistema Único de Saúde. Então, conversando com esses companheiros mesmos, a partir do momento que apareceu o programa, fomentou-se a ideia de vir para o Brasil para poder ajudar nessas comunidades mais carentes, nesses lugares mais necessitados. Então, por isso que, igual que a Sandra, outros vários companheiros da América Latina inteira vieram para o Brasil e já estão trabalhando, já estão dando consulta, enfim, estão inseridos no SUS, na atenção primária de saúde, como o senhor mesmo estava abrindo o programa, comentou que o doutor Nelson, né? O doutor Fábio Vasco. O doutor Fábio, que teve aqui no programa. É, vice-presidente do CREMED. Chegou à conclusão final que claro, o Brasil não precisa de mais médicos, senão de maior atenção na saúde da família. É o programa de saúde da família, né? Exatamente, mas o Mais Médicos, esses médicos, nós viemos para participar do programa de saúde da família, da estratégia de saúde da família, que é como é dito hoje, entendeu? Que é a atenção primária, a atenção básica de saúde, que nós viemos nada mais, nada menos que completar as equipes onde faltava um médico. Por exemplo, a equipe mínima hoje tem que constar de um médico, de um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista e 6 agentes comunitários de saúde. E a realidade dos municípios é que não haviam médicos nessas equipes. Por isso o sistema não abrangia a universalidade que propõe. Então, nós, o programa Mais Médicos, que vem trazer esses 20 e tantos mil médicos, é para preencher essas equipes onde deveriam estar médicos do país atuando. Há uma questão conceitual no na discussão que eu acho muito interessante, que é o Brasil, como você falou, da medicina brasileira, ela é voltada para o mercado, dirigida pelo mercado, ela é uma medicina da doença e não da saúde. E isso é uma crítica que a gente vê, por isso não é uma coisa restrita a médicos, nem é do programa Mais Médicos, a gente ouve isso de pessoas vegetarianas, pessoas que têm, pessoas que têm cuidados com saúde, e elas dizem que você vai ao médico e o médico aqui, ele está especializado em pedir exame, e passar remédio. Não é uma medicina... que é uma medicina como era antigamente, né? Aquela medicina, você quando tinha o médico da família, não o saúde da família, mas o médico da família, na década de 40, década de 50, até o começo dos anos 60, isso funcionava muito. Você tinha um contato, um convívio com o médico parecia que era um primo, era alguém da família, a quem você mandava a pessoa acompanhar, o médico acompanhava a pessoa a vida toda. E esse princípio cubano da medicina, que é o que vai na contramão dessa visão brasileira, mercantilista e muito dirigida pelas multinacionais, né, da indústria farmacêutica, essa visão cubana, de uma certa forma, vem resgatar isso. Vocês acham isso? Você acha isso, Sandra? Totalmente. Eu acho que a formação que a gente teve... justamente de tratar as pessoas muito antes de terem uma doença, é o que vai a fortalecer este programa, que vai fazer que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado consigo mesma, que tenham um critério amplo de que não é preciso ir para o médico antes de ficar doentes, que é necessário assistir antes no médico, justamente... para melhorar muitos aspectos. Melhora a economia, porque você não tem que esperar até ficar doente e gastar muito dinheiro em medicamentos. Melhora o estado físico e mental das pessoas, porque uma pessoa sana é mais produtiva. Uma pessoa sana é uma pessoa que está contenta no seu trabalho. E isso melhora todas as condições que as pessoas, por las que as pessoas são rodeadas. No entorno, né? Uhum. Então eu acho que é muito importante que sim, o fato de que a gente tem esse tipo de educação, que nós tenhamos essa educação, as pessoas que vimos de estudarem uma medicina como é a cubana, vai fazer que melhorem muito esses aspectos da vida cotidiana, da vida geral das pessoas e da economia do país, porque o fato de não ter que gastar em medicamentos, o fato de não ter que gastar em procedimentos muito, muito caros, faz que todas estas coisas da vida cotidiana melhorem. Quer fazer alguma observação? Com relação a essa questão da visão da medicina em Cuba e aqui no Brasil, é aquela coisa, né? Aqui no Brasil, antigamente, como eu já estava falando, tinha um médico da família que atendia a uma população grande e era conhecido por todos e conhecia todos, né? Conhecia o problema de cada um e atuava com esse método de... Porque o médico da família, a história da medicina da família é muito antiga, é desde os tempos mais primórdios mesmo, entendeu? Só que isso foi se desvirtuando aqui no nosso país, devido à mudança e à dinâmica populacional, ou seja, a população cresceu muito, isso foi se dificultando, e por isso surgiu o Programa de Saúde da Família, que foi para organizar essa coisa do médico da família, né? Foi para organizar essa questão. Então, a gente pode chegar à conclusão de que no Brasil, sim, falta muito médico, tá? Não é pouco. Recentemente foi feito um estudo da demografia médica no país, a gente tem 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, isso é contado de uma forma bruta, ou seja, não, eles não separam pessoas que já não atuam diretamente com o paciente, ou seja, médicos aposentados que continuam contribuindo com o conselho e estão registrados ainda, médicos que atuam somente na atenção privada, em planos de saúde, professores, enfim. E a gente vê, é claro, é uma coisa clara, a necessidade de médico atuando na saúde pública, na atenção básica, é enorme, entendeu? Então, os médicos do programa vêm para suprir essa necessidade no momento emergencial, ao mesmo tempo que existem programas de formação, de carreira, de médicos, e principalmente médicos voltados para atenção básica, entendeu? Então não é uma questão de tapa-buraco. Está sendo investido e está sendo feito um programa também para poder aumentar a formação médica na atenção básica, principalmente para suprir essa necessidade depois que termine o programa. Pois é, você tocou num ponto que é também outra situação, outra questão que se levanta, é que o programa Mais Médicos, ele tem um prazo, e depois esse prazo ele acaba, e você volta à realidade de sempre. Mas como você falou agora, eu queria que você explicasse melhor isso aí, porque estamos fazendo uma base para a transformação, não é isso? Como exatamente. Exatamente. O programa Mais Médicos, ele visa, inicialmente, trazer esses médicos de fora do país para suprir a necessidade e a carência que existe hoje na atenção básica, mas não somente de fora. Aqui primeiro se abre para os médicos formados no próprio país, aqui no Brasil, para poder participar do mesmo programa, o programa Mais Médicos. Não quer dizer que é somente para estrangeiro ou médico brasileiro formado fora. E depois, ao não serem ocupadas as vagas, o país convoca esses médicos para virem do exterior. Essa é a primeira parte, né? A parte que mais se discute no âmbito geral. Agora, também, ao mesmo tempo, o governo federal, enfim, eles estão criando várias faculdades de medicina, ou seja, eles estão ampliando, criando vagas para o curso de medicina e para especialidades que hoje são muito requisitadas pelo público, e existe carência, seja ela pediatria, seja ela medicina da família, seja ela cardiologia, tá? Então existe esse programa que visa cobrir a demanda depois de encerrado o programa Mais Médicos. Além disso, o programa visa também uma coisa que acontece em Cuba, que é um importante método, no meu ponto de vista, na formação acadêmica do aluno de medicina, que é a formação do aluno também na atenção básica de saúde. Ou seja, que ele se forme com a visão de prevenção e promoção de saúde. Ele participe da família, da comunidade, ele tenha aulas e veja pacientes no programa de saúde da família, e assim ele possa ter, depois de formado, uma visão, uma forma de atuação com essa visão que a gente está querendo mudar. Uma visão social. Uma visão mais social e seguindo os princípios do SUS, né? Que são garantir atenção a toda a população de igual forma, dando mais atenção para quem mais necessita nesse momento, enfim, a integralidade, equidade, universalidade do SUS. E para isso, dentro do programa de formação médica, preconiza-se que, depois dos 6 anos de formação, o médico trabalhe de 1 a 2 anos como médico da família, entendeu? Então ele trabalha esses 1 a 2 anos, e além de ajudar a sua população, ele está saindo como já especialidade de médico da família e da comunidade, entendeu? Sim. É uma grande experiência para o médico e para a população, que tu garante essa cobertura a eles, entendeu? Sim. Mas aí a gente vai para aquele ponto de vista, tem que mudar da raiz o problema. E o programa Mais Médico não é só tapa-buraco, está tentando mudar da raiz, mas a gente precisa de outros métodos, porque a formação acadêmica hoje no Brasil ainda é uma formação que vai na direção contrária, que o aluno se forma dentro de hospital, em UTI, só vê o paciente já grave, ou então ou internado em enfermagem mesmo, mas doente, não vê aquele lado da promoção e da prevenção. E isso vem de modelos inspirados em modelos no modelo norte-americano, por exemplo, que foi até por um científico, Flexner, né, que eles adotam esse modelo flexneriano, que é da medicina assistencialista, de resolver só quando tem problema, de alto custo, enfim, o lado totalmente contrário da promoção e prevenção. Você tem alguma coisa aí a acrescentar, Sandra? Você que está aí ouvindo e balançando a cabeça aí, você acrescentaria alguma coisa? Sim, comentar que realmente os médicos estão aqui, os médicos que vimos de fora, temos sim um contrato que de 3 anos que poderia ser prorrogado, obrigada. Esse tempo está justamente dado para que se concluia o estudo universitário dos médicos brasileiros que poderiam preencher as vagas de quando a gente saia de dentro do programa. Então é super importante ter isso na mente, que como o João disse, não é uma forma de tapar um espaço, ou não é uma coisa que é solo temporária, é a oportunidade que tem este país de modificar as coisas desde a base, desde os primeiros momentos, que as pessoas se vejam beneficiadas agora, que são as pessoas que mais precisam, que é porque todo mundo luta, que elas tenham acesso aos serviços médicos sem ter que esperar 6 anos até os novos profissionais se formarem. E o outro ponto super importante que ele mencionou é o fato deles modificar essa visão que as pessoas têm, que a medicina tem que ser só para curar. Todo mundo tem que ter na cabeça que temos que fazer a reflexão que tem que ser no contrário. A gente não tem que esperar estar doente. E este programa te proporciona, neste momento, essa salida. Você recebe as pessoas, não é isso? Quer dizer, as pessoas, antes de as pessoas terem febre, né? Exatamente. Olha, quando a gente estava estudando e quando a gente teve a oportunidade de tratar as pessoas cubanas, os cidadãos cubanos, eles são o tipo de população que não espera até ficar doente. Eles constantemente procuram um médico. As pessoas não só procuram um médico por doenças físicas, também ficam perto dele por todo o resto de coisas que modificam a vida das pessoas e que te fazem entrar em uma doença. E é isso que a gente espera, que a gente, nessa população brasileira, não só consigamos ajudar as pessoas que estão com uma doença estabelecida, sino que o resto da população participe, que as mães levem as crianças para nossos postos antes delas ficarem doentes, que elas sejam capazes de ver se o crescimento ou o peso está adequado, que os idosos vão até os postos de atendimento para eles verificar como eles estão. Muitas das pessoas que estão nos nossos sectores de atendimento, eles nunca viram um médico, nunca foram atendidos por um médico. Eles levam exames que estão 3 e 4 meses na mão deles e nunca mostraram para nenhum médico. Então é uma coisa que não é mais que assustadora, pensar que as pessoas não simplesmente não têm acesso, e não tem essa curiosidade por saber o que está acontecendo com eles. E isso nós estamos falando daqui do Rio de Janeiro. Vocês dois trabalham aqui. E aqui em Duque de Caxias. Não estamos falando de um lugar perdido no interior do Maranhão. Aliás, onde nasceu o João Marcelo. Não, a realidade, cada estado. O Brasil é um país muito grande, né? Então cada estado e município tem a sua característica, né? A gente atende aqui no estado do Rio, município do Duque de Caxias, que é um município grande, mas a gente sabe que nos interiores do Brasil, por aí, Nordeste, Norte do Brasil, eu tenho vários colegas que estão trabalhando lá, onde a gente sabe que, infelizmente, a primeira pergunta que depois de dar um bom dia, a primeira pergunta que eles têm que fazer para o paciente é perguntar se ele sabe ler e escrever, entendeu? Uhum. Então já começa por aí a complexidade do problema individual de saúde. Então, mas falando do SUS como tal, como a gente estava discutindo, outro dos princípios é a participação social. Por exemplo, o SUS foi criado por um movimento popular, Né? Então, um dos princípios, até hoje, garantidos pela Constituição, é a participação social. O que hoje é muito precária. Por quê? Por desinformação, o acesso é historicamente tão restrito que as pessoas ou já estão desacreditadas, desestimuladas, como tampouco sabem do direito que têm ao acesso de saúde. É interessante porque o SUS é Sistema Universal de Saúde Pública e é universalizado de saúde pública e é um sistema, como você falou, vem de base e ele tem essa ótica social, ele tem uma ótica que é exatamente oposta a essa medicina. Então você cria um SUS, mas dentro de um caldo cultural, de um caldo de cultura que é adverso. Exato. E por isso que o SUS se esvazia. Exato, exato. Não é? Como é que vai viver com isso? Como, por exemplo, você falou ainda há pouco, e eu ficou na minha cabeça, ficou pulando isso aí. Essa coisa de saúde está muito vinculada, disse que há cálculos, inclusive, precisos disso, de que cada real que você gasta, ou que você economiza, cada real que você gasta com saneamento básico, ele equivale a R$4 que você vai economizar em despesa de saúde. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que você não tem saneamento básico, mesmo em cidades grandes como o Rio de Janeiro, universalizado. Então você tem uma despesa muito grande, um gasto muito grande com saúde, porque isso vai se, acho que, né, esgoto a céu aberto, exato, esse tipo de coisa. Para a gente conseguir resolver de forma bastante eficiente o problema de saúde pública, infelizmente a gente depende de outros setores também, infraestrutura, saneamento básico, educação, enfim. Que em muitos lugares do país hoje é restrito. A gente só consegue ver menores problemas assim nas grandes capitais. Mas da grande capital para uma região metropolitana, por exemplo, Duque de Caxias, a gente vê problemas gravíssimos com infraestrutura, saneamento básico, abastecimento de água, educação, enfim. Então, um dos pontos positivos do programa é esse, que está trazendo médicos, em sua grande maioria, que são realmente os médicos cubanos, todos eles com especialidade em medicina da família e outras especialidades, inclusive saúde pública, enfim, que vem para contribuir no âmbito da participação social, porque a gente, nossa proposta aqui é mudar essa visão, principalmente da população, entendeu? Uma vez que a população esteja educada e tenha conhecimento dos seus direitos em saúde, se acostume com isso que a gente está fazendo agora, essa atenção básica, que a gente vê o paciente na integralidade, a gente não atende só o problema cardíaco dele, senão os problemas respiratórios, articulares, a gente faz a gente consegue sintetizar os remédios, a gente sabe qual pode e não pode, porque é incrível, ele vem na atenção básica procurando nosso atendimento com uma consulta de um cardiologista na atenção privada, por um lado, geriatra pelo outro, enfim. E nenhum sabe dos outros problemas que o paciente tem. Ou seja, nós, os médicos da família, sim, somos os responsáveis pela atenção integral desse sujeito. Então, a gente quer mudar essa visão do paciente até os gestores municipais, estaduais e a nível federal dessa gestão em saúde, entendeu? Então, a gente quer que a população entenda e saiba dos seus direitos e deveres perante o SUS, perante a saúde pública, entendeu? Então, eu acho que uma das principais lições no final desse programa vai ser isso, que a gente vai ter uma população que vai ter já esse entendimento do que é saúde pública, atenção primária, programa de saúde da família. Vai ter algum entendimento, que hoje não tem nenhum, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Agora, como é que é a relação médico-paciente? Você falou muito de especialização em medicina social, na área que vocês estudam, estudaram em Cuba, mas você tem aqui uma segmentação de mercado na área da medicina que é muito aguda. Você tem pediatra, você tem tantas especializações ou especialidades médicas que daqui a pouco você vai ter médico especializado em dedo mindinho da mão esquerda e dedo mindinho da mão direita. É realidade, e um fica mandando para o outro porque não é minha especialidade. Como é que é a relação de vocês, que têm essa visão mais global e holística mesmo, como você falou, difícil. Com o cidadão que não está acostumado, que não tem as condições ideais de residência, de habitação, de saneamento, de trabalho, de mobilidade urbana, em resumo, de vida? Como é que é isso, hein, Sandra? Olha, é uma coisa complicada todos os dias é um reto com relação a isso, porque como você mesmo disse, como o João mencionou, todas as pessoas aqui estão acostumadas a acudir ao médico que eles acham que pode solucionar a patologia que ele tem nesse momento, só que ninguém viu ele como um todo, como uma pessoa que tem todos os órgãos em um Sim. dentro do mesmo organismo. Então é complicado, porque as pessoas chegam com receituários, com receitas de um médico por separado. Quase nenhum deles trata de fazer uma consulta contigo. Eles chegam e em seguida começam a falar das doenças que eles têm. Eles quase nem dão um bom dia, porque estão desesperados por te contar o que está acontecendo. É como se nas outras consultas, as que eles foram antes, tinha um limite de tempo. Então eles entram correndo, tratando de te mostrar os análises, tratando de falar rapidamente o que está acontecendo com eles. Quando eles têm mais uma consulta com a gente, a coisa muda. Eles sabem que entram e podem se sentar e falar o que está acontecendo com eles. Muitas vezes é a mesma quantidade de multimedicamentos que eles estão tomando que está fazendo um dano, um efeito contrário. Porque eles não estão consultando as coisas com o médico, não consultavam com o médico anteriormente, contando tudo o que estava acontecendo com eles. Muitas vezes eles vão a um mesmo médico, a uma mesma especialidade, só que eles são recebidos por dois ou três médicos diferentes. Eles vão a uma consulta de cardiologia, por exemplo, e vêm três e quatro cardiologistas. Então, todos eles mandam uma bateria de exames diferente um de outro. O outro não aceita o anterior. Sim. Então, o paciente termina a consulta com mais exames para fazer, menos dinheiro, desesperados porque não sabem quando eles vão ter o resultado e a próxima consulta. Então é uma coisa muito complicada. Além disso, as comunidades onde a gente está trabalhando agora tem essas dificuldades com o abastecimento de água, dificuldade com o saneamento básico, e todas essas coisas influem na saúde das pessoas. Então não é só o fato das pessoas chegarem e dizerem o que eles estão sentindo, são todas essas coisas que rodeiam as pessoas e que modificam uma pessoa sana de uma que dividem, faz a diferença entre uma pessoa sana e uma pessoa doente. Sim, você sabe que uma coisa me chama a atenção, eu ouvi isso de uma dermatologista que atende num consultório em Copacabana, que é um bairro de classe média do Rio de Janeiro, média do Rio de Janeiro. E ela tem pacientes particulares e pacientes que ela atende por planos de saúde, como, aliás, quase todos os médicos que têm consultório. Uhum. E uma paciente disse a ela, na primeira consulta que ela foi lá, consultou porque foi pelo catálogo do plano de saúde, né? Não conhecia. E aí fez a consulta com ela examinou a pessoa, levou mais de 15 minutos ali, e ela, quando terminou a consulta, a paciente disse para ela: doutora, a senhora é a primeira que encosta a mão em mim, que toca em mim. Por isso, aí eu disse: mas assim? Ela disse: olha, principalmente nessa área de dermatologia, os médicos não encostam, eles têm um receio de encostar no paciente. Mas eu comentando isso também com pessoas, amigas minhas do meu circo, algumas pessoas disseram: olha, mas isso é qualquer especialidade, isso é qualquer médico. É difícil você achar um médico que manda você tirar a camisa, vai, ausculta e encosta o ouvido nas suas costas para mandar você dizer 33. Isso é coisa de ficção, não existe mais, é verdade isso. É incrível como na nossa prática diária hoje, em Duque de Caxias, Isso acontece todos os dias. E num dia de consulta, 90% dos pacientes saem muito agradecidos e dizendo: não, a primeira vez que o senhor, que o médico, me examina, me pede para tirar a camiseta, me fala para eu deitar na cama, palpa minha barriga, enfim. Isso é a diário e na grande maioria dos pacientes. Além disso, é uma coisa que para eles está sendo também difícil deles se acostumarem, porque era o que a gente estava comentando. Eles estão acostumados nessa cultura de medicina assistencialista, de buscar especialista, um especialista por um lado, outro pelo outro, e não ter essa atenção integral que a medicina da família está proporcionando. Então, o que acontece? Nas consultas, hoje, os médicos receitam, fazem um receituário de doença, fazem um receituário de já alguma patologia específica, ou seja, não analisa o paciente como um todo para fazer adaptar um receituário, né? Colocar os medicamentos que você precisa, que não são os mesmos que eu preciso. Apesar de eu ter a mesma doença que você, a gente não... A patologia ser a mesma, os organismos são diferentes. São diferentes, exatamente. É. Então, reagem diferente, existe por aí médicos que têm um carimbo enorme, já com uma lista de remédios padronizados. Que a única coisa que eles fazem... Ah, você tem cardiopatia isquêmica? Pum. Colocam aqui, tem um monte de remédios, 12 remédios diferentes, e no final um omeprazol, que é um remédio para proteger o estômago de tanto remédio que estão dando. Entendeu? Então são coisas contraditórias e o paciente já está acostumado a isso e aquela consulta de 5 minutos. Ah, você tem isso, então toma isso e deu. Acabou, não te dá nenhuma orientação, não te examina nem nada. Então tem sido uma coisa até engraçada, porque... acaba demorando a consulta hoje no nosso atendimento diário. Eu mesmo eu demoro e falo pro pessoal do meu posto não marcar tantos pacientes, porque é um desastre. Hoje você pega um prontuário... Quanto tempo dura, em média, uma consulta sua? Hoje, o primeiro atendimento de um paciente está levando meia hora, 45 minutos. O sua também, Sandra? Facilmente acontecer isso. Porque se é a primeira consulta do paciente, fácil 45 minutos. É a anamnese, né? Aquela mais... Claro, tu tem que fazer uma avaliação inicial do paciente. Você não sabe nada dele, você pega um prontuário que está praticamente vazio. Ou a informação que tem você não entende, porque está misturada. Ou você está escrito lá que ele tem diabetes, você pensa que tem diabetes. Não tem diabetes. Então... tem que demorar, não tem como. Então, no início, para eles, assim, primeira consulta, eles ficam lá fora esperando, quem está esperando fica meio revoltado, né? É claro. E aí, depois, quando sai, eles comentam: pô, doutor, estava lá já revoltado, já que estava demorando e tal, mas agora eu entendi por quê, muito obrigado. Enfim, saem muito agradecidos e a partir daí a gente vai dinamizando a consulta. A gente já conhece esse paciente, esse sujeito, já tem um prontuário mais organizado e consegue fazer uma consulta mais, ágil, mais dinâmica, né? Claro. Quer dizer, na verdade você já começa a conhecer o paciente na primeira consulta. Daí você, quando vai fazendo, você vai fazendo um acompanhamento na realidade, não é isso? Uma coisa que você falou, e é da questão dos remédios, você também falou disso, Sandra, eu acho que você falou até melhor. A pessoa está tomando um remédio e o remédio ele tem efeitos colaterais. Quase todos os remédios que você toma, os remédios da alopatia e dessa indústria farmacêutica desenfreada, tem efeitos colaterais. Então, no final das contas, você manda um omoprazol para dentro para poder ajudar o estômago a digerir aquele monte de princípios químicos e princípios ativos dos remédios. Isso aí em que medida isso é prejudicial ao tratamento, ao paciente que aparece na sua frente pela primeira vez, Sandra? Olha, é complicado, porque, como tínhamos mencionado antes, o fato dos pacientes serem vistos anteriormente por outros médicos, por outros colegas, vistos solamente por patologia, fazem que cada um deles envie um tipo de medicamento sem levar em conta os medicamentos que o outro especialista enviou para eles. Muitos deles nem sabem das patologias antigas que eles tinham. Portanto, a mistura de medicamentos... Tem pessoas que têm mais de uma patologia crônica que não deveriam estar tomando determinado medicamento. Só que como eles não foram vistos como um todo, termina levando um medicamento para uma enfermidade crônica e outro medicamento que não deveriam estar juntos. O que, em vez de serem enviados por duas receitas diferentes, poderiam ser modificados e mandar um só medicamento. Então termina sendo uma coisa super complicada tratar de, primeiro, ensinar, fazer que o paciente entenda que não precisa de toda essa quantidade de medicamentos, que com um medicamento só ou que com dois medicamentos ele pode corrigir esse distúrbio que ele tem nesse momento, é uma coisa muito complicada. E como é que é a mulher lá em Vila São Luís, você que é uma médica? Como é que é o tratamento com a mulher? É mais fácil, mais difícil? As mulheres estão mais... As mulheres, elas têm... É gozado isso, porque as mulheres têm o hábito de cuidar melhor da saúde. Olha só, do que o homem. Né? Desde criança, desde menina, ela cuida mais da saúde do que o menino, do que o rapaz, do que o homem adulto. Com certeza. Olha só... Eu acredito que a minha experiência como médico na Vila São Luís, sobretudo das mulheres, tem modificado muito minha visão da vida e dos doentes, e tem modificado a vida das minhas pacientes. Eu, quando comecei a trabalhar na Vila São Luís, tinha tantas pessoas e eu pensava no início, bom, imagino que quando eu consiga estabilizar, ver as pessoas que estão chegando e pedindo atendimento tão fortemente, vá modificar um pouco a quantidade das pessoas que eu vejo. E está sendo uma coisa contrária. Mientras mais pessoas a gente vê, mais pessoas terminam chegando às consultas, porque entre eles comentam que tem um médico novo e todo mundo começa a chegar. E com relação às mulheres, olha... Eu fiquei triste no início porque muitas delas não tinham sido vistas na atenção básica por completo, como mulheres. Muitas delas nunca tinham sido vistas durante uma consulta médica normal, que não seja ginecologia, em sua totalidade, não tinham sido examinadas de forma geral. Nunca tiraram a roupa na frente do médico. Nunca tiraram, né? A roupa. Porque elas... Você falou da camiseta, o cara nunca tirou. Nunca tinha tirado a roupa, nunca tinha sido vistas ginecologicamente. E agora que eu cheguei lá, elas perguntavam para mim, mas doutora, você tem certeza que você é você mesmo que vai fazer? Eu nunca vi um médico da atenção básica que faça esse tipo de coisa. Sempre tenho que procurar um ginecologista. E tem muita coisa que dá para solucionar na atenção básica. Tem muita coisa que só falta um pouco de interesse da parte do médico, de entrar, de se aproximar, de voltar para as coisas que uno ama fazer. Que no caso dos médicos, eu penso, por meu caso, que é ser médico, tratar de ajudar. E então, olha, atenção para a mulher tem sido muito legal, no meu caso, porque a demanda é muito grande, mas é muito gratificante saber que depois do atendimento, a mulher não só... que sai satisfeita, sino que comenta com as outras. Uhum. E que no final do dia, se é certo que eu tenho mais pessoas para ver e mais agendamentos, mas também sei que eu estou fazendo a diferença. Então, a saúde da mulher tem sido uma coisa muito gratificante. Legal. Muito cansativa, mas gratificante. E na tua área, na tua clínica, no teu atendimento, João, que se destaca mais? Não é diferente do dela. A grande maioria dos pacientes são mulheres, né? E de todas as idades, desde a criança até a terceira idade, principalmente com mulheres na perimenopausa, que estão já aí sofrendo sintomas da menopausa. Então, é como o senhor diz, a mulher sempre tem uma atenção mais especial com relação à saúde que o homem, e a gente fala isso, eu falo por mim mesmo, né? Eu, para procurar um médico, incrivelmente... É muito mais difícil que quando a Sandra precisa. E os homens, quando vão à minha consulta, uma grande parte deles é porque a mulher trouxe pelo braço, entendeu? É, então, é uma realidade, né, que deve ser mudada também, porque a saúde do homem também tem as suas características com relação à promoção e prevenção. Por exemplo, a quantidade de preventivos que a gente faz, Papa Nicolau na mulher, etc., enfim, é muito superior a uma entrevista rápida com um paciente masculino para prevenção do câncer de próstata, né? Então, é uma realidade que tem que mudar. Mas é como eu estou lhe falando, é a gente, de pouco a pouco, ir passando essa informação para a população, esse conhecimento à população de como tem que ser feito, né? Muitas mulheres também, hoje, que vêm à consulta, têm um entendimento totalmente contrário do que é promoção e prevenção de câncer do colo do útero, do câncer de mama. Não tem, nunca teve as mamas examinadas por um médico, nem orientações do autoexame que ela deve fazer uma vez por mês, das mamas, enfim, mas a realidade é essa, a mulher cuida muito mais da saúde que o homem. Agora, saindo um pouco do consultório e voltando à conversa política e até ideológica, as críticas que são feitas ao programa Mais Médicos, elas têm um viés, porque a origem do programa é Cuba, e Cuba é demonizado, o regime cubano é demonizado em toda a América, e não é um privilégio brasileiro, portanto, ter prevenção contra qualquer coisa que venha de Cuba. E dentro desse viés ideológico, o que se pegou para castigar o programa Mais Médicos é que o acerto do contrato do governo brasileiro com o governo cubano prevê um pagamento aos médicos cubanos num valor que seria de 10 mil reais, dos quais eles recebem R$1.000, R$800, ou lá quanto seja, e o resto vai para Cuba. E isso é uma discussão que fica num campo que eu não vejo muito sentido, porque os médicos é que aceitam, isso aí funciona assim. Não é? O Cuba tem contratos com vários governos ao longo em todo o mundo, né? Brasil não é a primeira experiência dos médicos cubanos, ou do governo cubano, ou da empresa que gestiona isso em Cuba, porque existe uma empresa, né? Sim. Então, é uma empresa estatal? É uma empresa estatal cubana, que tem várias parcerias no mundo inteiro, principalmente com a OPAS, né? E o Brasil não é a primeira experiência, tampouco vai ser a última. Existem várias outras atividades de Cuba, de médicos cubanos pelo mundo afora, dentre as principais na Venezuela, que existe há muitos anos, no Haiti, que existe há muitos anos, no Paquistão, que fizeram um trabalho maravilhoso no Paquistão. África, África subsaariana, existem vários, na Angola também, existem vários lugares onde eles estão atuando há muitos anos com profissionais que têm uma vasta experiência em medicina da família. E não estão exportando a Revolução Cubana. De forma alguma, Isso é a crítica que eles vêm como médicos para contribuir como médicos, entendeu? Eles estão ajudando o nosso país a suprir uma necessidade que nós mesmos temos e nunca fomos capazes de resolver. E por iniciativa do governo brasileiro, não uma iniciativa deles. Por iniciativa do governo brasileiro, que não é à toa que foi Cuba selecionado, porque os indicadores de saúde de Cuba são os melhores do mundo, entendeu? É um país de terceiro mundo que tem indicadores de saúde de primeiro mundo. Então eles buscaram a Cuba porque é exemplo para o mundo inteiro em atenção primária de saúde. E essa história da remuneração, vocês confirmam ou não confirmam essa história? Eu, particularmente, eu nunca vi um contrato que foi assinado, porém eu acho que independentemente do salário que eles recebam, Isso não é problema meu, né? Não é problema nosso julgar ou criticar. Sim. Isso é uma relação entre o governo brasileiro, o cubano e a IOPAS. Todos os médicos cubanos, eles vieram cientes do salário que iam receber, assinaram um contrato, né, com o governo brasileiro, com o OPAS e com o Estado cubano. E sabendo que esse salário que eles estão recebendo vai contribuir não somente para ele, senão para a família dele, para os amigos que ficaram em Cuba, Até porque é um salário que é superior, inclusive, a outros lugares onde eles mesmos já trabalharam. Mas, enfim, isso claro que gera polêmica, porque nossa legislação é uma, deles é outra. E aí entra a história do Revalida, entra essa história toda do corporativismo médico, e aí entra aquilo que a Sandra falou ainda há pouco, assim, afinal de contas eu estudei para ser médico, né? Eu não estudei para ganhar dinheiro com medicina nem com a doença de ninguém. Esse eu acho que é o ponto onde a gente vai chegar. Para fechar o programa, eu queria que você deixasse, Sandra, uma mensagem, dissesse, inclusive, como é que é? Quem é que você atende? Como é que as pessoas chegam e como é que funciona isso na prática? Fica onde? Eu queria que você desse todas essas informações aí. Olha, eu, como eu já disse, né? Eu estou trabalhando em Duque de Caxias, no município de Duque de Caxias, no bairro, na Vila São Luís. E, bom, a distribuição para o atendimento dos médicos, os médicos estamos todos, fomos aceitos, fomos convocados por os municípios. Cada um deles tinha uma... o estabelecido era que cada município tinha que ter as condições de infraestrutura adequadas para receber um médico e a quantidade de médicos que eles estavam precisando nesse momento. Agora, depois, eles, cada município, tem feito um estudo para ver quantos médicos vai existir por sua população. Minha população teria que ser de 5 mil pessoas, de 5 mil famílias, de 5 mil pessoas. Uhum. Na realidade, não está sendo cumprido porque temos muita mais demanda. ainda não existem médicos suficientes porque a infraestrutura também não permite. Então, como? Provavelmente não são 5 mil pessoas, senão até famílias. E aqui todos sabemos que as famílias não são de uma ou duas pessoas, não. Chegam a ser umas famílias muito grandes, né? 5 mil pessoas você pode no mínimo multiplicar por 3 para ter com o número certeza, de pessoas. Com certeza, mínimo, né? Por 3. No mínimo. E a outra coisa é que para nós se supone, ou seja, tínhamos que atender a um margem de pessoas cadastradas. Só que na realidade não funciona desse jeito. A gente tem costume de atender as pessoas que estão precisando. Então, quem aparece lá acaba sendo atendido, né? É, exatamente. Chegou lá, está precisando de um médico e a gente não pode olhar para ele e falar: você não está cadastrado. Então a gente termina colocando ele na fila e pedindo para ele esperar. Legal, então, gente. É assim. Olha, você ia falar, mas ela tomou o seu tempo. Não importa, não importa. Falou muito bem. Eu faço minhas palavras as delas. Né? Legal. Então, muito obrigado ao João Marcelo e à Sandra Rodas, médicos do programa Mais Médicos aqui do Brasil. Ele, brasileiro, e os dois, ela, equatoriana, os dois formados em Cuba. O Tema Livre fica por aqui e nós voltaremos amanhã às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.